Aqui na Geografia Rock, Hora Piton. Geografia Rock. Yeah. aqui na Geografia Rock. Ora, Beatles. Ora, Beatles, nesse domingo você ouviu Drive Me Car, Let Me Be, Anna Goldring, A Taste of Honey, Please Meet Mr. Postman. Not a second time, é a próxima. And now you've changed your mind. Geografia Rock. Geografia Rock. 'cause we love you. Mr. Moonlight, Mr. Moonlight, come again, please. Here I am on my knees, begging if you please. And the night you don't come my way, I pray and pray more each day, 'cause we love you. Mr. Moonlight, and the night you don't come my way, oh, I pray and pray more each day, 'cause we love you. Mr. Moonlight, Mr. Moonlight, come again, please. Here I am on my knees, begging if you please. And the night you don't come my way, oh, I pray and pray more each day, 'cause we love you. Mr. Moonlight, Mr. Moonlight, Mr. Moonlight, Mr. Moonlight. Aqui na Geografia Rock, Hora Piton. Geografia Rock. Love. Aqui na Geografia Rock, Hora Beatles. Geografia Rock. Honey, don't. Você ouviu na hora Beatles, Not a Second Time, Mr. Moonlight, Kansas City, Hey Hey Hey, 80 Day I Week, e por último, World of Love. Vamos ouvir agora dica de livro. Saudações musicais, amigos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Livros que Tocam. Eu sou Márcio Couto, professor de música, e no vídeo de hoje eu quero falar sobre essa banda aqui, ó. E eu queria indicar para vocês 5 livros sobre os Beatles, e o critério que eu usei para a escolha desses livros foi a redundância, ou na verdade a falta de redundância. Ou seja, eu procurei trazer 5 livros que abordam características diferentes e que, se você gosta de Beatles como eu, não pode faltar na sua biblioteca. E se você já gostou desse tema, quero te convidar aí a deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ficar sabendo de novos vídeos como esse. E se você quiser adquirir qualquer um desses itens, aqueles que eu achar o link, eu vou deixar disponível aqui na descrição para você. Lembrando que, se você adquirir os livros por esse link, você vai estar ajudando o canal e não vai estar pagando nenhum centavo a mais por isso. E o primeiro livro que eu quero trazer para vocês é esse calhamaço aqui, The Beatles, A Biografia, de Bob Spitz. Lançado no Brasil pela editora La Fonte, lembrando que eu não estou ganhando nenhum jabá para fazer propaganda de editora aqui. The Beatles é um mergulho profundo, sério e muito bem realizado na história da banda mais importante do mundo, segundo o New York Post. Pessoal, esse é um livro de história geral da banda, tá? Vai falar um pouco sobre a infância de cada um, como que eles se conheceram, como que a banda foi formada e... depois ele vai falar sobre os primeiros anos da banda lá em Liverpool, depois eles conquistando Londres, depois eles invadindo os Estados Unidos lá em 64, e aí vai contar toda a história da banda, vai falar um pouco sobre as gravações de cada disco, e vai falar até o final da banda, tá bom? É um livro que contém alguns erros, sim, ele tem, mas isso não desqualifica o geral desse livro aqui, que tem muita coisa interessante. Eu acredito que os erros desse livro se dá pelo número de tradutores que tem, porque são muitos os tradutores, e algumas informações nas fotos também que não batem assim com a realidade. Mas eu vou fazer um review desse livro aqui, logo eu vou subir ele aí no YouTube, dependendo da época que você estiver assistindo esse vídeo, já vai estar disponível aqui no card para você assistir. E aí eu vou dar bastante detalhes sobre esse livro aqui, tá? Então a primeira indicação... The Beatles, A Biografia, de Bob Spitz. E por falar em gravações, então, um segundo livro que eu gostaria de indicar é esse livro aqui, ó, chamado The Beatles, Todas as Gravações Comentadas, inclui a discografia brasileira. Ou seja, isso aqui é muito legal, por quê? Porque ele vai pegar disco a disco, tá? E aí ele vai falar como que aquele disco ele foi gravado, aquelas músicas, os detalhes. Então, por exemplo, aqui no disco Help, o lado 1, ele vai falar sobre cada música, né? Help, The Night Before, You Got to Hide Your Love Away. Então ele vai fazer um histórico aí sobre cada disco e sobre cada gravação dos Beatles, tá bom? Ah, inclusive ele fala sobre as primeiras gravações dos Beatles, ó. Esse disco gravado com o Tony Sheridan. Depois, as gravações, aquelas sessões da Decca Tapes. Ou seja, todas as gravações que foram feitas antes do... oficial aqui do primeiro LP, que foi o Please Please Me. Então, se você quiser saber o histórico das gravações, eu indico esse livro aqui para vocês. O terceiro livro que eu gostaria de indicar para vocês é esse livro aqui, ó, The Beatles, 1970-1980, escrito pelo meu amigo Ricardo Pugliali. O Ricardo, pessoal, é um pesquisador de Beatles muito competente, ele já escreveu outros títulos sobre Beatles, mas nesse livro aqui, que traz bastante informação, algumas gravuras, o que, que ele vai fazer? Ele vai falar sobre a carreira solo de cada Beatle, e aí ele vai abordar esse período de 10 anos aqui, como que cada Beatle seguiu o seu destino e qual que era a relação de um com o outro. Então é um livro muito interessante que vai abordar, são poucos os livros que abordam esse período aqui dos Beatles, tá? Então fica a minha indicação para vocês aí, de Ricardo Pugliali, The Beatles, 1970-1980. O quarto livro que eu gostaria de indicar para vocês é esse livro aqui, ó, Beatles Gear. Ou seja, é um livro que vai mostrar todos os instrumentos que os Beatles usaram, tanto em palco quanto em gravações. Então ele vai abordar todos os instrumentos desde 1956 até 1970. E aí ele vai fazer um histórico de cada instrumento, tem bastante conteúdo legal. Aqui o primeiro violão do John Lennon, aí ele vai falar como que o John Lennon conseguiu, que violão que era esse, né? Então os primeiros instrumentos, o Zenith, né? Da época dos Quarrymen. Então ele vai falar sobre cada, o primeiro violão do George Harrison, esse violão Hofner. Então, pessoal, é um livro muito legal. Se você tem curiosidade e quer saber não só sobre os instrumentos, mas também sobre os amplificadores, as guitarras, as baterias que o Ringo usou em cada fase dos Beatles. Então é um livro muito interessante, eu não sei se tem edição nacional, tá? Esse aqui é uma edição importada e ele é organizado pelo Andy Babiuk. Quarta indicação de hoje, Beatles Gear. E para completar essa série de 5 livros aqui sobre os Beatles, eu queria indicar esse livrão aqui, ó, que chama The Beatles Complex Scores, ou seja, esse aqui é para músicos mesmo. Por quê? Porque ele tem todas as partituras de todos os discos, pessoal. E é muito legal isso aqui, por quê? Porque ele vai trazer a linha melódica com a letra embaixo, ó, tá? E aí, se aquela música tem a divisão vocal, ou seja, os backs, ele vai dividir todas as vozes, tá vendo? Ele vai fazer os vocais, vai trazer a letra embaixo, ele traz a tablatura dos acordes, ele traz a partitura dos 4 instrumentos, ou seja, das 2 guitarras, da bateria e do contrabaixo, tudo com partitura, todos os solos. E se uma determinada música ela traz um arranjo orquestral, ele vai trazer as partituras de cada instrumento da orquestra. Inclusive, nesse exemplo aqui no Eleanor Rigby, que os Beatles é acompanhado por um quarteto de cordas, ele traz aqui todas as partituras das cordas, o que cada uma faz durante a música. Então é muito interessante esse livro aqui, The Beatles Complete Scores. Lembrando que se eu achar, eu vou deixar o link na descrição dos livros aí, tá bom? Bom, pessoal, como eu disse no começo do vídeo, eu tentei não ser redundante, ou seja, trazer um livro que traz um assunto diferente sobre os Beatles aqui. E você? Quais são os livros dos Beatles que você tem? Deixa aí nos comentários. Quais são os livros dos Beatles que não pode faltar na biblioteca de quem gosta de Beatles? Se você tiver também alguma crítica, alguma sugestão para próximos vídeos, deixa no comentário também que a gente vai estar trocando aquela ideia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para saber de novos vídeos como esse. E eu vejo você num próximo vídeo. Aqui na Geografia Rock, Hora Beatles. Vamos ouvir agora Ham. Ham, na verdade, eu tinha Ham. Na verdade, não estou certo de tê-la ouvido devidamente na época. Foi ao lado B de Pepper Beck White e o lado B nunca recebiam a minha atenção. Não é muito amada ou conhecida pelos fãs comuns dos Fab Four, que cantarolam as músicas com o disco. Mas vamos lá, os musicólogos a esmiuçaram ao longo dos anos, descobrindo sutilezas musicais ocultas, elogiando os truques inteligentes nas gravações de trás para frente. A amplificação pesada, a bateria fantástica de Ringo, dizendo que estava pelo menos 20 anos à frente do seu tempo. Segundo os musicólogos americanos Stu Miron e Jeff Sobel, no livro The Color of Your Dream, de 1992, foi a primeira música psicodélica de verdade dos Beatles. Informação do livro As Letras dos Beatles, a história por trás das canções, narrada por eles mesmos. John, Paul, George e Ringo. Geografia Rock. R$19,49, você está ouvindo a Hora Beatles, um pequeno intervalo que a gente já volta. Fique aí, não sai dessa. Daí a gente já volta. Geografia Rock. Cartografia do Rock. Aos domingos, das 20h30 até as 21h30. Ouça o Rock Hour, de segunda a sexta, às 23 horas. E nos domingos, às 21h30. Aqui na Geografia Rock. Aqui na Geografia Rock, Hora Beatles. Uma outra coisa que pouca gente sabe é que a música Please, Please Me, que a gente ouve aqui nesse primeiro disco dos Beatles, que é um disco sensacional, ela quase não foi gravada. Pois é, e também não batizaria o álbum de estreia da banda. Por quê? Porque quando os caras dos Beatles mostraram a música em estúdio, isso já tinha lançado o compacto, aquela coisa toda, quando eles estavam gravando o disco, eles mostraram essa música, a Please Please Me, pro George Martin, e o George Martin achou essa música absolutamente execrável, horrível. Por quê? Porque era uma... Isso é uma coisa também que pouca gente sabe. Please Please Me era uma balada, e muito lenta, uma balada inclusive meio naquela linha do Roy Orbison, por exemplo, que todo mundo na banda gostava. E aí, quando os caras mostraram a música, o George Martin falou assim: meu, essa balada é muito feia, acelerem a música e toquem como se ela fosse um rock and roll. Aí os caras falaram: peraí, mas como assim? Você quer que acelera mesmo? Falei: acelera. E aí eles aceleraram e saiu a versão que a gente ouve aqui, que é maravilhosa, diga-se passagem. Mas assim, essa música por muito pouco não entrou no repertório do álbum e evidentemente não batizaria o disco de estreia dos Beatles. Sacou? Ah, tem uma outra história legal desse disco e que também pouca gente sabe. Acredite se quiser, esse disco inteiro foi gravado em 12 horas. Exatamente. E numa única sessão. Ou seja, os caras começaram a gravar o disco na hora do almoço, e quando foi meia-noite, a gravação do disco inteiro estava encerrada. E tem uma coisa muito interessante também, que o John Lennon pediu para que a última música que fosse gravada fosse Twist and Shout, né? Que é aquele famoso clássico, né? Por quê? Porque, na verdade, essa música ela tem um vocal muito mais rasgado. E o John Lennon ficou com muito medo de gravar essa música logo no começo e ficar com a voz prejudicada, porque ele mesmo não gostava da voz dele. E, dito e feito, o George Martin concordou, eles gravaram todas as músicas e deixaram Twist and Shout para o final. Quando o John Lennon acabou de gravar Twist and Shout, a voz do John Lennon sumiu. Então também, por muito pouco, Twist and Shout não entraria aqui nesse disco, que é simplesmente maravilhoso. E aí, meu amigo e minha amiga, gostou desse pequeno trecho que nós separamos para você? Se você curtiu, você pode assistir na íntegra esse papo clicando abaixo aqui no link correspondente. Esse foi apenas um aperitivo. Você pode saborear o prato principal apenas clicando no link, pois aí você terá essa entrevista na íntegra, beleza? Então, recado tá dado. Abraço e saúde para você. Aqui na Geografia Rock, Hora Beatles. Ok. Rodando? Bom, a pergunta é se o sonho acabou ou não acabou. Bom, eu conheci o John em Nova York. Bom, o negócio é saber se o sonho acabou ou não acabou. Bem, eu conheci o John em Nova York em 1974. Na época da Sociedade Alternativa, quando eu fui expulso do Brasil, com ordem de prisão do Primeiro Exército, na época do Geisel. Expulso não, eu fui convidado a sair do país. E fiquei lá um ano em Nova York. E nós já tínhamos nos correspondido, assim, em termos ideológicos, né? E eu fui ao apartamento dele, porque nessa época ele estava separado da Yoko Ono, e ela estava morando no Dakota, e ele num apartamento alugado, num apartamento grande. E conversamos muito sobre as alternativas concretas que estavam existindo na época. Eu estava empolgado com a sociedade alternativa, estava começando, tinham me dado um terreno, uma sociedade esotérica a qual eu pertencia, me deu um terreno para eu construir uma espécie de uma cidade, anti-cidade, em Minas Gerais. E eu reportei isso a ele, na primeira entrevista que eu tive com ele, no apartamento dele, e ele ficou muito empolgado, até se mostrou com vontade de ajudar e tudo. E passamos 3 dias conversando sobre as pessoas importantes, as pessoas que moveram o planeta, os malucos belezas, como Jesus Cristo, não importando o critério de bem nem mal, Nero, Aristóteles, Freud, as pessoas anarquistas como Proudhon. E foi um papo que não se tocou em música, é engraçado. Muita vontade eu tive, né, de perguntar como é aquele acorde daquela música. Não se falou em música, a música serviu apenas como veículo. Para ele foi fantástico, foi um veículo que levou a ideologia. E aqui no Brasil me foi podado. E isso estimulou ele, porque ele é um cara muito vivo, é aceso, é elétrico. Estava com o cabelo para trás, todo penteado assim, a la Mandrake. E com um botão na lapela de Pat Boone, com um sapato branco, que ele adora rock, né? Mas um cara muito inteligente, muito coração. Se espiritualizou muito depois que eu voltei nos Estados Unidos a última vez, ele já estava no Japão. Já chegou assim a um nível espiritual de um maluco beleza, sabe? Se não... Aí houve aquela coisa terrível que acontece com aquela, como eu digo naquela música que eu fiz praticamente para ele e Tancredo Neves. Mamãe, não quero ser prefeito, quer dizer, eu não quero ser líder, pessoa pública, que eu posso ser, alguém pode querer me assassinar. E os Estados Unidos assassinou John Lennon. Eu creio, em minha opinião, que não foi, pelo que ele me conversou, não foi um mero maluco que deu um tiro nele. Foi uma coisa contratada. Esse cara hoje deve estar solto, bem pago, sei lá, foi numa clínica psiquiátrica, né? E as sociedades alternativas naquele tempo estavam fervendo mesmo. Ele estava com os Sete de Chicago, com a Angela Davis. E um inglês, um estrangeiro dentro dos Estados Unidos, eles não permitem. Sabe como é? Uma barra pesadíssima. E acabou nisso. Mas a semente foi plantada. Pelo menos nos Estados Unidos a coisa se propaga em termos de planeta Terra, né? No Brasil é 1% da população que compra disco, que é o veículo que leva nossas mensagens. Mas lá a semente foi plantada e o sonho vai continuar para sempre, porque o sonho é o sonho da humanidade inteira, que sempre foi a liberdade, a paz. Por incrível que pareça, sem o chavão hippie, o amor, mas o amor mesmo. Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto. É realidade. Geografia Rock. The world is treating me bad. Misery. I'm the kind of guy who never used to cry. Sure. I won't see her no more. It's gonna be a drag, misery. I remember all the little things we've done. Can't she see she'll always be the only one? See? Biografia Rock. Geografia Rock. Geografia Rock. Just smile. Geografia Rock. Geografia Rock. It's been a hard day's night. I should Geografia Rock. Para o último bloco, você ouviu no penúltimo bloco Helm, também ouviu Missy Chame Sargento Pepper, Lonely, Hurt Club Band, Someone, Never Now, A Hard Day Night. E You Never Give Me Your Vamos pro último bloco com um mini documentário e para fechar novamente Raul Seixas falando sobre a morte de John Lennon. Que o áudio não tava legal. Melhoramos o áudio, agora dá para ouvir melhor. Aqui na Geografia Rock, Hora Beatles. Os Beatles na Alemanha. Em Munique, o estado de emergência foi declarado. A polícia tentou controlar a multidão para minimizar o som. Siesta maior, bem-vindo, Yadim. Primeiramente, eu tentei acalmar meus homens. Eles tinham que manter a calma. Essa era a coisa mais importante. Sabíamos que quando os meninos aparecessem, seria algo especial e os jovens iriam reagir explosivamente. Ele estava exagerando. Mesmo em frente ao hotel, milhares de jovens tumultuavam histericamente. Esses vídeos da polícia nunca foram publicados. Bitomania em Munique. Daqui Toscana. Algo extraordinário aconteceu. A multidão só rodava, você não sabia para onde. Você simplesmente estava feliz. Foi uma experiência maravilhosa fazer parte disso. Foi O carisma e personalidade deles era algo especial. Eles eram muito bonitos, cada um deles da sua maneira. Por alguma questão, eles foram os que eu sempre quis fotografar. Fiquei muito feliz pela presença deles e como eles viviam no palco. O som de Liverpool sacudiu as paredes do porão. Era ótimo, um som totalmente novo. Völlig neue Klänge. Assim como o secretário da loja de discos, Brian Epstein, um fã de música clássica, mas um bom empresário. Brian fez os meninos atores. Ele os proibiu de fumar e mascar chiclete no palco. Eles tinham que chegar na hora e não podiam usar roupas vulgares. Os Beatles poderiam ser mostrados. Eles estavam procurando mesmo. Brian fez deles uma marca. Logo eles estavam no topo. Eles eram os favoritos de todos, especialmente dos jornalistas. Paul, Ringo, George, John. As músicas conquistaram as paradas e logo os quatro garotos de Liverpool tinham um grande número de fãs, principalmente as meninas. Um vírus que se espalhava de país em país. Foi uma explosão tão grande que não podemos imaginar hoje. Acho que hoje isso não aconteceria em nenhum lugar, nem mesmo com Michael Jackson. Em nenhum lugar. Cada cidade que visitavam fervilhava. As pessoas, independentemente da idade, elas eram bitomaníacas. Todo mundo sabia que alguma coisa louca aconteceu. Eles eram algo como deuses. O sucesso deles subiu aos céus. As músicas deles tocavam a alma de todas as gerações que já estavam saturadas daquelas músicas americanas de dor de cotovelo. Meninas se apaixonavam e os meninos imitavam os quatro rapazes que conquistaram o mundo com sua música. Eles eram os ídolos de um garoto de 15 anos também, tanto é que ele fundou uma banda chamada Os Rebeldes. Man wollte ganz einfach auch so sein, auch so leben. Queremos ser como eles, viver como eles. Como os Beatles, poderíamos fazer muitas coisas, como deixar o cabelo crescer, ter as melhores roupas, que não podíamos. Eles tinham os melhores instrumentos, tínhamos que alugar as guitarras, o amplificador, o microfone. E era o quanto ganhávamos em uma noite. Mas isso não importava. Gostamos da música deles, os quatro garotos, e queríamos ser como eles. Wir wollten auch so sein. Outubro de 1965, os Beatles foram recompensados. Eles eram o melhor ativo de exportação da Inglaterra. Eles ganharam milhões e pagaram os impostos. A rainha ficou muito feliz e os Beatles também. Salário real para negócios reais. Se eles tivessem aparecido 10 anos antes, eles poderiam não ter sido bem-sucedidos. Foi o momento certo para eles. Eles responderam às expectativas do povo e eles fizeram um ótimo trabalho. 24 de junho de 1966, os Beatles viajaram para a Alemanha. Dessa vez eles não estavam tocando no Forum, mas em grandes festivais como Tito Crow no Rio. 6 mil fãs estavam esperando para a maioria deles o maior festival da vida. Eu estava em um lugar como aquele pela primeira vez, foi ótimo. A produção era enorme e eu pensei comigo mesmo. Aquela era a maior de todo o mundo. Eu tinha arrepios constantes, até mesmo devido ao ambiente. Eu gostaria de apresentar a maior banda da história do show business da Inglaterra, os Beatles. Quando os Beatles apareceram no palco, o mundo desabou. Você não conseguia ouvir nada, é claro, exceto a música em segundo plano. Para dizer a verdade, todo o concerto foi perdido em algum lugar nos gritos da multidão. Eles estão lá. Policiais de camisas brancas tentaram proteger o palco. Aquela era uma operação difícil. Quando os fãs correram para o palco, tudo terminou. Não foi fácil tirar 50, 100 fãs do palco. Eles se agarravam aos instrumentos e nos meninos. Em tudo. Sim, aquilo foi uma loucura. Beatlemania em cores. A polícia fez uma gravação durante um concerto para fazer um estudo de caso para os alunos. Ela mostra que quatro rapazes levam alguns milhares de jovens à loucura, apenas simples assim. Eu só vi que tudo estava vibrando. A frente do palco estava perto de explodir. O concerto fazia parte do cotidiano da banda. Os fãs não suspeitavam que estavam prestes a testemunhar um dos últimos shows dos Beatles. A popularidade tem seu preço. Eles não gostavam mais dos shows. Os shows live, vivo ou ao vivo, já estavam em êxtase no passado. A multidão não podia ouvi-los por causa de seus gritos intensos. Eles ficavam trancados em hotéis ou estavam sentados no avião deles e estavam viajando o tempo todo. Eles estavam cheios. Eles queriam que tudo acabasse. Os Beatles acabaram de Die Idole sind halt eben etwas, die kommen und gehen. Estrelas geralmente vêm e vão, mas os Beatles se tornaram ídolos. Para mim, a música dos Beatles é imortal. Nie aussterben. Os quatro rapazes de cabeça de cogumelo não só fizeram a história da música, mas para muitas pessoas, eles significaram uma história de amor ao longo da vida. Bom, a pergunta é se o sonho acabou ou não acabou. Bom, eu conheci o John em Nova York. Bom, o negócio é saber se o sonho acabou ou não acabou. Bem, eu conheci o John em Nova York em 1974,

Volta domingo que vem. Fique agora com a Cartografia do Rock, com o Ramones. 20 horas e 37 minutos. Agora, na Geografia Rock. Programa Cartografia do Rock. Uma leitura do território da música do rock. Cidade, país, formação e trajetória das bandas.